VYJ 332, Rádio Jandaia Limitada, 620 kHz. Ondas rádias com frequência livre e com penetração em toda a região. Estúdios na Praça do Café. Transmissores e antenas do Contorno Sul. Porta de entrada do Vale do Ivaí. Rádio Jandaia, a Rádio do Povo. Diretor Antônio Porcelaro Neto. Vem aí mais um programa padrão Rádio Jandaia. A melhor programação do seu rádio. Aqui você ouve Rádio Jandaia, a maior emissora da região. Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe a sua família. 2020. Chegou a época de renovar os sonhos, tentar novamente e recomeçar. Mais que nunca, o que parece ser o fim é, na verdade, o início de novas lutas, conquistas e vitórias. Desejamos a você que nessa transição entre o fim e o começo, renove suas esperanças, o gosto pela vida, a opção pela paz, o amor pelo próximo, o comprometimento e que sinta mais do que nunca a felicidade de ser quem você é. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os sinceros votos da diretoria e funcionários do Hospital Regional do Vale do Ivaí. Antônio Porcelaro Neto, presidente. Plínio Alves Nunes, diretor financeiro. A Márcia Malavar está participando aqui. A Alda do Bem TV também está mandando um bom dia. Valdete Pérez, Robson, meu palpite é 2-1 para o Corinthians. Valeu então, Valdete Pérez. É o pessoal que vai participando, mandando alô, mandando recadinho. A gente vai atendendo todo mundo com carinho. É a melhor rádio do Paraná, Rádio Jandaia M.